Ó Senhor, tem misericórdia da minha vida. Enquanto em minha vida, qual a saída? Paro pra pensar. Preciso ter forças, papai me ajuda. Preciso te buscar. A falta de tempo e a falta de vigia fizeram me esfriar. Preciso voltar a te sentir, a te buscar. Filho meu, atende minhas palavras, daqui te observo. Por mais que esteja assim tão frio, sei que és meu servo. Por mais que esteja afastado da minha presença, conheço bem teu coração, sei tudo o que você pensa. Conheço teu levantar, teu andar, teu deitar. Sei quando está alegre ou até pensando em chorar. Seguir os meus mandamentos não é tão fácil assim, mas a vitória eu darei pra quem seguir até o fim. Infelizmente muitos que eu escolhi me decepcionaram, receberam as minhas bênçãos, depois me abandonaram. Quem abandona as coisas desse mundo faz minha vontade. Quem me busca, quem me clama, a mim tem fidelidade. Darei um tesouro muito maior do que a prata, do que o ouro. Te levarei a um lugar onde não existe choro, nem sofrimento, nem angústia, nenhum tipo de dor. Onde só haverá alegria, muita paz e amor. Esse lugar já está pronto, mas só pra quem me serviu. Aquele que lavou todos os prazeres e me serviu. Tenho visto muita coisa na terra que me aborrece. As pessoas adoram outros deuses e me esquecem. É Buda, são isso, são aquilo, Nossa Senhora. Doutrina de espíritos imundos e tudo que me enoja. Eu não dei um filho à toa pra que morresse na cruz. Ele morreu pra que aquele que cresce ande na luz. O único que pode interceder, o resto é mentira, sabe de quem? Do mesmo que me invejou aqui em cima e eu o expulsei. Então filho meu, ainda te espero, vem comigo. Pois saibas que eu nunca rejeitei um coração contrito. Busca-me agora, enquanto pode me achar. Pois em breve buscarei todos os meus e tudo irá se acabar. Enquanto em minha vida, qual a saída? Paro pra pensar. Preciso ter forças, papai me ajuda. Preciso te buscar. A falta de tempo e a falta de vigia fizeram me esfriar. Preciso voltar a te sentir, a te buscar. Enquanto em minha vida, qual a saída? Paro pra pensar. Preciso ter forças, papai me ajuda. Preciso te buscar. A falta de tempo e a falta de vigia fizeram me esfriar. Preciso voltar a te sentir, a te buscar.